escolhi ir te chamei. Ninguém pode ir com você. Eu ouvi sua oração e eu desci. Não tem mais, não.